Portal do Arrocha. Fábio Max, já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você. Já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser. E quando parti, deixei ficar meus sonhos jogados pelo chão, palavras perdidas pelo ar, lembranças contidas nesta solidão. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais, pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Não fomos tudo aquilo que se pode ser, meu amor foi mais do que se pode crer, e nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. E hoje o silêncio que ficou, eu sinto a tristeza que restou. Um vazio em minha vida quando relembro as nossas despedidas. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais, pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Não fomos tudo aquilo que se pode ser, meu amor foi mais do que se pode crer, e nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não esqueço que te amei demais, pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Tudo aquilo que se pode ser, meu amor foi mais do que se pode crer, e nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer.